Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Gramofone, podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Eu sou Rogério Coutinho e junto comigo está o editor e fundador da revista, Fabrício Brandão. Fabrício está desde 2006, né, entre caminhos e palavras nas páginas virtuais da revista Diversos Afins. Salve, salve, Rogério. É com grande prazer, né, que a gente inicia aqui o podcast Gramofone, né, com esse intuito aí de trazer informações, discutir aspectos ligados à música, né, a canções, a álbuns e artistas, né, e a sua respectiva conexão aí com vários elementos assim, da vida, né? Maravilha! O tema que a gente escolheu para esse primeiro episódio do podcast Gramofone é a ciência e a tecnologia na obra de Gilberto Gil. Ao longo dos quase 60 anos da sua carreira multifacetada, o Gil possui um número expressivo de canções que lidam com esses temas científicos e tecnológicos. O olhar do compositor reflete a preocupação dele com a relação do avanço tecnológico ao mesmo tempo que ele lida com a questão do humanismo e como é que as possibilidades da tecnologia podem impulsionar a sociedade. Então, mais uma vez, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Gramofone. Começar essa discussão sobre a ciência e tecnologia na obra do Gilberto Gil, a gente começa com uma canção gravada ainda nos anos 60, né, no comecinho da carreira do Gil, a canção chamada Lunik 9, que ela se refere a uma sonda espacial na época da União Soviética, uma sonda não tripulada chamada Lunik 9, né, que essa sonda havia pousado na superfície da Lua, né, no dia 31 de janeiro de 66. Então, na época, evidentemente, foi um grande impacto, né, na sociedade, né, no contexto da corrida, da corrida espacial. Né. E Gil ele relata o seguinte, né, que ele recebe esse impacto da notícia do pouso, né, que teria sido um pouso suave, um pouso bem sucedido. E aquilo gerou nele um sentimento de orgulho, até, né, enquanto humano. Né, quer dizer, o ser humano estaria conquistando, estaria saindo do seu planeta, estaria indo para um outro corpo celeste. Né? Então havia nesse ato uma grande situação histórica mesmo. Né? Então ele falava o seguinte, que existe um senso de responsabilidade em ser o locutor dessa situação junto à história. Né? Ele fala o seguinte, né? É uma canção pretensiosa pelo grau de informação que eu tinha a respeito, mas bacana também por isso, o vulgarizar, no sentido de divulgar, traduzir em linguagem simples um tema em princípio complexo. Essa canção foi gravada inicialmente por Elis Regina, no ano de 1966, sendo que o Gil só vai gravar ela no disco Louvação, que é um disco de 67, né? Então saiu alguns meses depois da gravação de Elis. Então, de certa forma, o primeiro registro na obra do Gil de temas relacionados à ciência. Então, Fabrício, o que você tem a dizer assim, sobre essa primeira canção que a gente elencou aqui para discutir? A gente tem assim, uma atmosfera, né, Rogério, de toda uma expectativa que é criada assim, sobre essa descoberta de outros lugares além Terra, né? E o Gil tem essa coisa da afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá o que mais, ele divaga, né? E é assim, e até brinca no início da canção qual é a consequência, né, da chegada dessa sonda espacial não tripulada à Lua, no momento em que a Lua sempre foi o objeto de de contemplação, né, por poetas, seresteiros, namorados, né? E talvez, como ele fala, que é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar, né? E aí define como sendo um momento histórico, né? E a gente sabe bem que essa questão das descobertas do homem com relação ao espaço, ao espaço sideral, né, sempre foram alvo de bastante expectativa, bastante descobertas bastante aguardadas, assim, no sentido de do que reserva uma suposta vida também além da Terra reservaria para a gente, né? O que significa para o homem essa conquista que está além dos domínios da Terra, né? Conquistar os mundos, né? Como ele diz na letra, né? E aí faz uma contagem, né, de 7 até 1 já, simulando esse lançamento dessa sonda espacial, né? E vai relacionando isso com o que representa para universos particulares de vivência, né? Como no início da canção mesmo, todos aqueles que têm a Lua como um objeto romantizado, mas ao mesmo tempo, na leitura de compositor, né? Confessa que está contente também, e ao mesmo tempo também ele arremata aí que talvez não tenha mais luar, né? São observações interessantes, assim. É interessante, Fabrício, que ele já coloca nessa canção, assim, já faz um contraponto entre o avanço científico, né, que é o desenvolvimento da chegar, né, alcançar a Lua, né, um objeto terrestre alcançar a Lua, e ao mesmo tempo ele demonstra um certo temor, assim, né, poetas, seresteiros, namorados, correio, talvez sejam as derradeiras noites de luar. Então existe uma contraposição, assim, do avanço tecnológico com a questão mais da Lua enquanto recurso poético, né? Como é que essas dimensões elas se vão correr paralelas uma com a outra, né? Como é que existe o avanço da tecnologia e ao mesmo tempo existe, mas sem perder uma conexão com o humano, né, Fabrício? Exatamente. E revela sempre o espaço da dúvida, né? Isso que é bacana na canção, né? Tenho pensado tanto, mas nem sei, né? Então, os temores do que isso significa, né? O que significa, quais são as consequências desse avanço todo, né? O que nos reserva essa descoberta, né? Acho que é tudo... na verdade, é uma primeira semente ali que a gente vê, que a gente depois vai observar em várias outras canções, né? A gente vai elencar algumas dessas canções, mas que, na verdade, esse contraponto está presente em muito da obra do Gil, até hoje em dia. Né? Em outro momento, pouco posterior a isso, né, quando o Gil grava o disco de 69, que é um disco conhecido também como... O disco que leva o nome dele, o disco chamado Gilberto Gil, mas que também é conhecido como Cérebro Eletrônico, né, que é uma das canções que ele gravou. Inclusive, ele gravou esse disco um pouco antes de partir para o exílio em Londres. E a gravação foi um pouco antes dele partir para Londres. Mas as composições foram exatamente no período que ele estava preso na época da ditadura. Né? Então, é curioso que ele relata o seguinte, que ele estava... Já havia umas 3 semanas que ele estava preso. Né? E na época, o sargento lá... Enfim, perguntou para ele se ele não... você não quer um violão e tal? Tudo bem, quero. Tudo bem. Então, ele pegou o violão, de posse do violão, ele compôs 3 canções, né? Foi Cérebro Eletrônico, foi Futurível e foi Vitrines. E nas 3 canções, existe a questão, assim, ele está momentaneamente preso ali, privado da liberdade, privado do movimento, né? Uma situação ali de restrição mesmo, restrição física, né, restrição corporal, e que essa condição dele à época ele acabou pensando, então como é que eu vou, talvez até de forma consciente, assim, acabou pensando assim, nessas extensões, né, mentais e físicas, né, nas criações mecânicas, né, a questão da mobilidade, como é que é a mobilidade artificial, enfim, são questões que ele trabalha nessas três canções, né? Então a gente pode falar do cérebro eletrônico, né? Ele diz que faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo, né? Ele comanda, manda e desmanda, ele é quem manda, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão de... Existe o cérebro eletrônico, mas existe também o livre-arbítrio do ser humano, né? Então ele fala o seguinte, que eu penso e posso, eu posso decidir se vivo ou morro, porque sou vivo, vivo para o cachorro. Então, ao mesmo tempo, no final da canção ele fala que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro. Então, como é que se dá isso, Fabrício, essa dicotomia? Assim, existe uma inteligência, existe uma inteligência artificial, mas ao mesmo tempo o ser humano ele tá fazendo um manifesto de que, não, na verdade, quem manda, apesar de ter tanta tecnologia, mas quem manda, na verdade, é o instinto humano, né? Exato, a máquina tem suas limitações, né? A tal da inteligência artificial, tal como a gente conhece hoje, ela parte do princípio de que ela foi criada pelo ser humano, né? E Gil, é curioso, em cérebro eletrônico, a gente tem o reconhecimento dessa limitação até na assunção da finitude humana, né? Em meu caminho inevitável para a morte, que ele fala. Então, apesar de todo o aparato artificial e fascinante e sedutor que a invenção, a máquina, possa sugerir, né? Aí com seus botões de ferro e seus olhos de vidro, né? Como ele mesmo faz alusão a isso, apesar desse progresso todo, o caminho para a finitude é inevitável, né? Então, todo encantamento, todo estado de maravilhamento que se tem com relação à descoberta, ele é limitado pela própria constatação de que o humano tem sua limitação, né? Tem seu tempo de vida, né? É isso, né? Um pouco esse paralelo aí, né? De reconhecer a inteligência, ter seus deslumbramentos com o resultado das conquistas tecnológicas, mas ao mesmo tempo pôr um freio na coisa, reconhecendo-se humano, demasiadamente humano, né, Rogério? Sim, é interessante a gente notar que existe um eu poético diferente, por exemplo, no cérebro eletrônico é a visão do humano, enquanto que na canção Futurível, esse eu ele parte para a visão da máquina, né? Para a visão, na verdade, do pós-humano. Exato. Na letra da canção ele fala, você vai ser transmutado em energia, o seu segundo estado de humanoide hoje se inicia, vamos começar a transmissão. Então já é um ponto de vista como se a máquina fosse o narrador dessa canção, né? Exato, exatamente. Então assim, e ao mesmo tempo essa coisa de pensar o humanoide, né? Porque é o homem, é o corpo-máquina, né? É o homem-máquina, o corpo-máquina, essa fusão de estados diferentes, de consciência até, né? A consciência humana antes do avanço e chegando até essa nova forma de vivência, o que seria o humano integrado à máquina, né? É bastante interessante, é uma provocação bastante interessante. É interessante a gente ver isso também na canção Cultura e Civilização, que é uma canção que ele gravou no mesmo período, mas quem gravou inicialmente foi Gal Costa, né, no disco dela de 69, conhecido também como disco psicodélico da Gal, né, que também leva o nome Gal Costa, né, mas ele é bastante conhecido pelo apelido, né, de o disco psicodélico de Gal Costa, né, de 1969. Então, nesse disco, a primeira gravação dessa canção, Cultura e Civilização, e o Gil ele grava uma demo, né? Ele grava ele o violão, né? E essa gravação ela fica, isso para mostrar para Gal Costa, né? Essa gravação ela fica perdida durante várias décadas, tal, e só em 98, quando o disco, conhecido como Cérebro Eletrônico, ele vai ser relançado em CD, que na época então essa faixa, essa gravação ela é resgatada e entra como faixa bônus desse disco, né? Então nessa essa canção Cultura e Civilização, mais ou menos um contraponto que ele diz o seguinte: a cultura, a civilização, elas que se danem ou não. Ou seja, em todo momento o Gil está expressando um resgate também das próprias tradições humanas. Ele fala, a tecnologia só vai me interessar contanto que me deixe o meu recorde de papo, o papo das noites de São João. Então, ou seja, a tecnologia existe, mas ela existe para subsidiar o homem, não para ditar as regras, né? É interessante também que ele faz até um contraponto, ao mesmo tempo que na capa desse disco de 69, ele cita, tem uma citação de Eros. Então esse o próprio título da canção Cultura e Civilização pode ter um contraponto até com a obra do Freud, né, com o mal-estar na civilização também, né? Isso pode ter um certo diálogo com isso. Sim, sim, sim. E assim, sempre essa coisa da busca da buscar o abrigo na origem, né, nas origens vividas, né? Essa provocação. E a gente pode observar, né, Rogério, que essas canções todas que a gente falou até aqui, inclusive a Cultura e Civilização, há sempre o elemento do sentimento ambíguo dentro do sujeito, né? Ele está sempre ali, assim, ok, maravilha, encantado com os progressos materiais e tecnológicos, mas quero minhas raízes vivas, né? Quero meu eu, minha subjetividade, quero pensar nessa máquina primitiva que eu sou, né? As minhas origens, né? De onde eu saí, né? As preferências, os gostos. Na própria canção Cultura e Civilização, essa questão da origem é bem... Ele até cita a questão da maternidade, enfim, quer dizer, quando ele fala o seguinte, que ele, eu quero ficar por dentro como eu estive há algum tempo na barriga de Claudina, uma velha baiana 100%, ou seja, ele retorna ali ao ventre materno, né? Esse é o ponto de... Uma coisa que o Caymmi também dizia, né? Que, ele dizia que ele se sentia muito, muito orgulhoso que ele sabia exatamente qual era o local dele na Terra, que no caso dele era a Bahia. Então, aquele ponto, né? Aquele local, assim, era o local mais importante para ele, porque era o centro do universo dele. Então, acho que o Gil, de certa forma, tem uma certa correspondência nesse aspecto também, né? De colocar, olha, você tem todo esse avanço tecnológico que o homem se serve dele, né? Mas ao mesmo tempo ele tá ligado também às tradições também, à identidade dele enquanto ser humano, enquanto brasileiro, enquanto baiano, né? Ao seu útero, né? Essa imagem da barriga da Claudina, uma velha baiana 100%, e assim, e é o tempo todo aquela sensação de pertencimento sendo reforçada, porque se a gente for observar isso, a gente pode fazer um link lá com outra canção que não é necessariamente dessa linha tecnológica que a gente está analisando, mas aquele abraço, né, foi a Bahia quem me deu régua e compasso, né? Apenas a título de ilustração, a gente vê que essa coisa do pertencimento, da origem é forte, corre por dentro ali, sempre forte na obra de Gil, né? É, exato, né? Principalmente, e até você vai em conta o contexto da época, né? Quer dizer, o Gil, ele tava, as composições foram feitas como a gente já falou antes, né? Quando tava preso, e a gravação do álbum foi alguns dias antes dele embarcar para Londres, ou seja, ele tá indo pro exílio, né? Um exílio contra a vontade dele, né? Ele, inclusive, depois teve momentos ali de maior introspecção lá no exílio em Londres e tal. A questão do clima também é muito diferente do clima de Londres, do clima de Salvador. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, de certa forma, talvez até inconscientemente, para marcar realmente o local dele, né? Olha, estou indo para um outro país, para um país estranho, um país diferente, né? Uma cultura diferente, mas a minha origem, a minha cultura, está aqui, está em Salvador, está no Brasil, né? Uma declaração mesmo de identidade, né? Exato, exato. E engraçado que você fala da fase londrina, que foi uma fase que coincidiu com tanto para ele quanto para Caetano. Gil foi o cara que, segundo a autobiografia do Caetano, Verdade Tropical, é que, segundo Caetano conta, era o cara que aproveitava todas as oportunidades de ir a shows de Stones e tudo quanto é banda que se encontrava com pessoas, era o cara que estava arejando ali as suas experiências, enquanto o Caetano tinha uma postura mais recolhida, melancólico, com aquela chuva, aquela garoa permanente londrina e tal. Então, o Gil é um cara mais aberto para a vida, né? Tem uma, assim, tem uma questão muito mais aberta com essas energias, né? Aberto para a vida, mas sem esquecer suas origens, né? Nunca. E só fazendo um parêntese ali, né? Foi exatamente na fase londrina em que o Gil se tornou, conheceu o reggae, né? Então depois, alguns anos depois, ele faz essa fusão do samba com reggae, da questão das africanidades, né? Então foi uma semente, não só em termos do rock da época, do rock dos anos 70, com o Led Zeppelin, com o Eric Clapton, Pink Floyd, enfim, etc. Todo aquele movimento que havia na Inglaterra naquele período, mas também proporcionou a ele um contato com outras formas musicais também, e dos imigrantes, né, principalmente em Londres, dos imigrantes jamaicanos em Londres, e que ele traz isso para o Brasil e resgata também a questões de discussões de etnia, né? A gente vai perceber isso principalmente no final dos anos 70 ali, com realce, né? Com Refavela, Refazendo, justamente essa fase em que ele começa a resgatar esse tipo de discussão. Gil tem uma obra muito, muito fértil quando o tema é o território da alteridade, né? Esse contato com o outro, né? Com os outros grupos e suas colaborações. Né? É um cara muito aberto a isso. Exato. E a gente vai agora para 1974, né? Que o Gil ligava um disco ao vivo em São Paulo. E esse disco ele sai, né? Sai um disco simples, né? Mas na verdade o conteúdo do show era muito maior, então eles fizeram uma seleção. E mais uma vez também uma canção que só vai ressurgir, só vai ser publicada efetivamente, também no final dos anos 90. Né? Então a gente está falando da canção Cibernética. Né? Que é interessante, Fabrício, eu queria que você contasse essa história, porque o Gil ele conta uma história muito interessante. Na verdade, a maior parte da gravação é uma história que ele conta. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa, recriasse um pouco essa narrativa do Gil, Fabrício. Ah, pois é, é um momento, né, desse show gravado em 74, né, no álbum ao vivo, né, e ele vai contando esse encontro que ele teve, na época trabalhava como fiscal da alfândega em Salvador, né, e conheceu o colega César, né, que lhe deu carona e perguntou: Gil, você já ouviu falar em cibernética e tal? Aí Gil respondeu, né, com bastante sinceridade, e fica até um clima descontraído na gravação do disco. Não, achei interessante, mas acho que posso me dar bem com ela. Né? Então, assim, e era uma pequena provocação já na cabeça de Gil de que conceito é esse que o César está me apresentando. Né? Então, assim, 10 anos depois, Gil vai até Manaus e encontra esse mesmo César lá no aeroporto. E o próprio Gil ainda consegue lembrar, né? E pergunta para ele: ô César, e a tal cibernética, né? Aí eles ficaram conversando sobre cibernética no aeroporto de Manaus e tal. No meio da floresta amazônica, né? Uma coisa, um movimento bem, bem, contraste. Exato, né? exato. Quando o Gil vai embarcar de volta para o Rio, aparece lá o César com um livro, né? A Cibernética e a Teoria da Informação, né? Aí, e ainda, olha, achei esse livro aqui, não sei se é bom, mas era o único livro de cibernética, né, sobre o tema, que tinha aqui numa livraria aqui em Manaus. Né? E assim, e na última página desse livro que o César dá para Gil, tinha um poema que falava sobre a necessidade de existir. Né? E aí com uma dedicatória do César, né? Esse poema, né, não é meu, Gil, é de fulano de tal, assim, que é uma pessoa com grau de iluminação maior do que o meu, eu que ainda estou aqui nesta luta pela acumulação de bens materiais e tal. E assim, esse contexto todo, esse interesse todo do que seria a cibernética, que quando houve esse primeiro encontro com César lá atrás, O César já ventilou para ele que era tal ciência dos computadores e tal, né? Motivou o Gil a compor esse sambinha, né? Que veio se chamar a cibernética mesmo, né? E cuja letra é bastante interessante, Rogério. É curioso que mesmo tempo que esse conceito de cibernética, né, a cibernética moderna, vamos dizer assim, ela surge em 48 com o Norbert Wiener, né, que ele escreve um livro chamado Cibernética, ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. Né? Então, assim, muito, muito resumidamente, ele fala o seguinte, que a cibernética, ela, na verdade, ela é uma... Ela, na verdade, para você atingir uma determinada meta, então você precisa de controle, né? Esse controle seria uma ação necessária para atingir tal meta. E você precisa da comunicação. A comunicação seria um feedback que o emissor dessa ação ele teria, né? Pra, quer dizer, até que ponto que ele está conseguindo ou não atingir a meta. Né? E o Wiener fala nessa hora que isso ele pode ser feito tanto no animal, ou seja, o ser humano, né? ou outros animais, mas também pode ser na máquina, né? O que para os anos 40 era uma ideia que causou bastante impacto na época, né? Então ele fala que um sistema artificial ele pode ter um propósito, né? Então quando a gente fala em cibernética, a gente remete muito à robótica, né? Inteligência artificial, mas na verdade o princípio da cibernética ele pode ser aplicado tanto para seres orgânicos quanto para seres inorgânicos, né? E voltando à canção do Gil, é interessante que ele coloca a cibernética como algo que pode ajudar o homem numa certa libertação do trabalho, né? Ou seja, ele pega esse discurso do César, do colega dele, quando ele fala que estou aqui nessa luta pela acumulação de bens materiais. Então, ele coloca a cibernética justamente numa uma possibilidade de libertar o homem dessa luta de acumulação para poder libertar o homem poder se ocupar de outras situações aí que não sejam apenas voltadas para a sua subsistência. Né? Então ele propõe isso, né? Ele propõe que a cibernética, né? Quer dizer, um avanço tecnológico para satisfazer uma necessidade humana. Né? Sim, sim, sim. E a transformação de várias coisas, né? Cai o estatuto da acumulação material e entra um ser humano com maior plenitude na sua existência mais abstrata possível, né? E assim, numa perspectiva de redução das angústias, né? Que é sempre aquela coisa de as questões da vida prática roubando a atenção da gente para questões interiores e mais poderosas, né? Diria isso. Exato. Com isso a gente vai encerrando esse segundo bloco. Né? A gente citou essas músicas dos anos 60 e 70, né? A gente selecionou algumas das canções. E no terceiro bloco a gente vai falar da produção mais recente do Gil, a partir dos anos 90 até hoje. Começando com Parabólica Mará, de 92, a gente vai passar pelo álbum Quanta, de 97, até chegar ao álbum mais recente, Ok, Ok, Ok, que é de 2018. Você está ouvindo Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br. Bom, agora nesse terceiro bloco do primeiro episódio do podcast Gramofone, a gente vai discutir um pouco a produção mais recente do Gil nas canções que citam a relação da ciência com o ser humano. Né? Então a gente começa aqui falando da canção Parabólica Mará, que na verdade é uma canção e também é o nome de um disco que o Gil lançou em 1991. Ou melhor, lançou em 1992, né, sendo que ele gravou música em 91. Esse título Parabólica Mará, ele é um neologismo, né? Ele pega a palavra parabólica, né? Que é, principalmente na época, né? No começo dos anos 90, antes ainda da proliferação da internet, era talvez o aparato tecnológico mais avançado e mais acessível que se tinha na época, né? Então, através da parabólica você capta sinais de, principalmente pessoas de televisão, do Brasil inteiro e até do mundo inteiro, né? Então, existe a questão da aldeia global, né, que é, a captação dessas imagens, a captação dessas informações se dá através, ou se dá, pelo menos na época, né, se dava através de uma antena parabólica. Então, assim, ele junta parabólica com camará, que é um termo da capoeira, né? Que é uma forma reduzida da palavra camarada, né, que é como os jogadores de capoeira se chamam dentro da roda de capoeira. Então, meu camará, meu camarada, né? É uma gíria da capoeira. É interessante também a gente notar a arte do álbum. Esse álbum, a capa dele, ele é composta por um cesto de palha, né, que aí remete principalmente à questão das mulheres africanas e brasileiras também, para carregar objetos na cabeça, né? Então você tem um cesto, então, ele na diagonal, você tem três hastes que elas se encontram, né, e estão amarradas entre si. Isso dá, pela rotação também do cesto, isso dá ele é muito semelhante a uma antena parabólica. E ao mesmo tempo, no fundo da imagem, você percebe assim, uma composição, assim, uma rede de vários hexágonos que representa esses números links, né, que, enfim, hoje em dia até é muito comum com a questão da internet, mas que na época já era visível a partir dessa recepção de parabólicas, né? Quer dizer, o link é a ligação, né, com sinal de outros lugares, né? Então a letra da canção Parabólica Mará, antes o mundo era pequeno, né, porque terra era grande, e hoje o mundo é muito grande porque terra era pequena. Então a questão da relação espaço-temporal, que ela é, de certa forma, transformada com o avanço tecnológico, né? Ou seja, a gente havia uma questão muito, muito intrínseca do local, né? O local era muito, muito presente no cotidiano das pessoas, né? E você ter uma comunicação com o local mais distante, isso demorava muito, né? Tinha que mandar via correio, via carta, a carta física, né? Então até chegar no determinado local demorava dias, meses, enfim. Principalmente você pensando em termos globais, era uma coisa que demorava bastante. E que com o avanço tecnológico, essa comunicação, ela passa a se tornar muito mais imediata, né? Então, na época, no começo dos anos 90, já havia, né, transmissão via satélite e tal. E hoje em dia isso é muito mais comum, porque a tecnologia da internet ela vem de uma forma avassaladora, né? Ou seja, você não precisa ter uma emissora de televisão para você poder transmitir para o mundo inteiro, né? Você pode fazer isso da sua casa, né? Então, Fabrício, fala um pouco dessa questão, assim, desse tempo existencial, da questão parabólica Mará, com o tempo físico, com a relação temporal e espacial que o Gil fala na letra dessa canção. Pois é, Rogério, está em tônica aí a chamada compressão tempo-espaço, né? O encurtamento das distâncias, que começa a mexer com o Gil em sua obra, de forma a haver, assim, um curioso despertar de um encantamento com essas possibilidades tecnológicas, né? Gil sempre foi, como a gente vem acompanhando aqui ao longo do nosso programa, analisando outras canções, uma espécie de visionário, alguém preocupado, assim, com as mudanças, com os avanços e, assim, altamente, eu não diria preocupado, mas altamente interessado com os desdobramentos possíveis. E quando ele constata que nessa compressão tempo e espaço você tem um encurtamento das distâncias dessa chamada aldeia global, e aí a gente começa a pensar em várias questões que começam a ser estudadas ali no início dos anos 90 sobre os momentos que antecederam a internet, a questão do próprio e-mail, a questão das transmissões telemáticas e as transmissões por satélite, né? Começam a despertar, a criar novos conceitos, né? É um sujeito como o Gil, que era profundamente ligado a esses mecanismos de comunicação de massa, né? com o intuito de curiosidade também e com o intuito de criatividade, como prova a criação dessa canção, né? É sempre essa curiosidade, e como o próprio Gil coloca, essa curiosidade ela está a serviço de como fica essa contraposição ou esse paralelismo entre o tempo cronológico e o tempo físico, né? A percepção disso, do passar das coisas, de como a experiência humana, as relações humanas, a comunicação entre iguais está colocada num ambiente como esse, né? Num ambiente de possibilidades de alcance muito maiores, né? Essa chamada aldeia global. É interessante, Fábio, isso que, mais uma vez, ele, assim como ele já tinha feito na canção Cérebro Eletrônico, em Parabólica Camarada também ele cita a questão da finitude, né? Porque principalmente o Gil, ele passou por uma experiência terrível, né? Que foi a experiência de perder um filho, né? Pedro Gil, que era baterista de uma banda chamada Ego Trip, né? E ele falece num acidente automobilístico no Rio de Janeiro, no começo dos anos 90, né? E isso, obviamente, afeta muito o Gil enquanto pai, né? E é interessante que lá atrás, lá em 69, ele faz essa menção, né, da finitude, né? Ele fala do o cérebro nenhum me dá socorro e meu caminho inevitável para a morte, né? E aqui em Parabólica Camará, ele vai citar também essa questão da finitude, principalmente quando ele cita a questão do tempo, o tempo que corta, né? Ele cita aqui o tempo que corta, o tempo que ceifa, o tempo foi-se, onde alguma coisa é e de repente foi-se, né? Quer dizer, a foice objeto e o foice verbo, né? Foice de aterido, né? E principalmente quando ele fala o seguinte na letra da canção, né? Que esse tempo não tem rédea, vem nas asas do vento, movimento da tragédia, né? Ou seja, uma tragédia pessoal de Gil, mas que ele também coloca isso de forma poética para lidar com a questão do tempo e da finitude, né? Ou seja, um destino inexorável de todos nós, de todo ser humano, mas que ele está presente também nessa questão do tempo, né, Fabrício? Exato, exato. E assim, é o próprio ato de se reconhecer humano, né, com suas limitações, e o tempo que a gente tem para exercitar essa consciência de que temos um prazo aqui. Temos um prazo e que a gente se percebe no processo todo da vida, né? Como seres pensantes, conscientes e, enfim, entendedores de tudo aquilo que nos afeta, sobretudo no campo das relações. E essas tecnologias todas, mais uma vez na obra de Gil e na reflexão de Gil, no meu entender, elas estão todas a serviço dessa compreensão, né? Enquanto a gente tiver esse tempo aqui, de aproveitando os recursos da memória, da consciência, né? A gente usufruí-los, né? Exato, né? E, na verdade, ele já começa aqui em Parabólica Camará, ele já tem um certo embrião daquilo que ele vai desenvolver mais a contento no álbum Quanta, lá de 96. Já cita essa questão do tempo subatômico quando ele cita aqui a questão da... Assim, ele, na letra da canção ele fala o tempo que levava a rosa para aprumar o balaio, né, quando sentia que o tempo ia escorregar. Ele já começa a falar de um tempo subatômico que ele vai trabalhar isso melhor no álbum Quanta, né? Então o Gil começa a gravar o álbum Quanta, isso em 95 ainda, né? Ele passa um ano e meio gravando, um processo bastante demorado, né? Então em 96, final de 96, dezembro, o Gil ele vai até a sede da Embratel, no Rio de Janeiro, e ele faz o que hoje é um lugar comum, principalmente nesses tempos, né, de isolamento social, em que é muito comum a questão das lives, né? Então você tem vários artistas fazendo lives de suas casas ou de outros lugares, enfim, usando a internet para poder transmitir uma apresentação musical. E o Gil, na verdade, o primeiro caso que se tem registro no mundo é esse caso de... essa apresentação que ele faz em 96, né? Então, na época, o único local do Brasil que tinha capacidade para fazer esse tipo de transmissão pela internet era exatamente na sede da Embratel, no Rio, onde ele se apresenta com os músicos dele, faz essa transmissão da canção pela internet, né? Que é uma canção que ela conversa também com o primeiro samba que é considerado, né? O primeiro samba gravado no Brasil, chamado pelo telefone, né, em 1916. Então ele faz essa brincadeira. Então, na época, em 16 era o telefone, em 96 passa a ser a internet, né? Isso para em tempos tecnológicos é um grande marco ali, né, da internet, não só brasileira, mas da internet mundial. Exato, né? Exato. E esse contexto dos anos 90 é o contexto do surgimento de conceitos importantes como cybercultura, né? Como cyberespaço, né? E o cyberespaço é todo esse universo gigantesco de possibilidades, né? Do ponto de vista do ferramental físico e tecnológico, que possibilita as relações que são construídas através de um outro conceito, que é a cybercultura. Então Gil começa a tomar ciência dessas possibilidades, dessas ferramentas, e é com encantamento. Assim, eu sempre tenho assim, um olhar para a obra de Gil, de perceber Gil assim, ao mesmo tempo com os pés no chão, de que modo essas ferramentas transformam o humano, mas assim, sem deixar de assinalar que há esse encantamento pela descoberta, né? E pelas possibilidades. Gil tributa a favor dessas possibilidades e estuda e se revela na criação como alguém que reproduz nas suas canções as experiências que foram construídas, até as experiências pessoais dele, né? O modo como ele observa, como isso está se reverberando na relação das pessoas, né? Exato, isso que você falou, Fabrício, isso é muito comum no álbum Quanta, que é praticamente um álbum conceitual, né? Muitas das canções elas têm essa temática, né? da ciência, principalmente uma dicotomia entre ciência e arte, né? Que inclusive é título de uma das canções do álbum, né? Em que inclusive inclui a canção Pela Internet, essa canção faz parte do álbum também, e que na verdade ele nas composições, né, ele faz uma espécie de consultoria com o César Lattes, né? O César Lattes, ele é um dos principais físicos brasileiros, né? Ele faleceu em 2005, né? E inclusive a plataforma do CNPq, do Currículo Lattes, tem esse nome em homenagem a ele, né? Em homenagem ao César Lattes. Então ele faz uma correspondência com o César Lattes antes de lançar o álbum. Então, o César Lattes comenta sobre alguns termos que ele usa, né? Em termos científicos aqui, dentro da poética do Gil, mas ao mesmo tempo alertando assim, ó, cientificamente isso aqui não tá ok e tal. Ele faz essa espécie de consultoria com ele, né? E engraçado que o tema um dos temas do álbum, quer dizer, ele fala a questão da ciência e da arte, né? Ou seja, principalmente a questão da música, né? A música enquanto arte. Então essa música vai carregar uma subjetividade, mas ao mesmo tempo ela é ligada à matemática, que é uma ciência exata, né? Então ele trabalha esses dois lados, né? E ao mesmo tempo ele resgata ao longo do disco, tem canções Dança de Shiva, Graça Divina, Água Benta, ele carrega elementos místicos, elementos de uma religiosidade, em que ele fala que as coisas podem coexistir, né? A ciência ela pode coexistir com uma subjetividade mais mística, com outras formas de explicar o mundo, né? Você vê que ao contrário do que a gente experimenta hoje, né, nessa contemporaneidade de negacionismo, né, o comportamento de Gil é um comportamento de harmonização dos saberes, né? A ciência ela não é negada, muito pelo contrário. A ciência ela é trazida para o contexto da sua profunda ligação possível, né, com a nossa humanidade, né, com os nossos ímpetos humanos, com a nossa manifestação, né, pensante, espontânea, de observação da vida, de ação diante da própria vida, né? Isso é um tema bastante recorrente, né? Então acho que no álbum Quanta é provavelmente uma instância que ele consegue melhor articular todos esses conceitos, né? São conceitos que ele já vinha explorando isso anteriormente, mas que nesse álbum ele consegue dar uma leitura assim, mais íntima, às vezes, né? De colocar... Não demonizar a ciência, mas também não colocá-la no mais alto pedestal, né? Ou seja, a ciência é importante, ela é fundamental, mas existe um elemento ali de uma tradição também que ela precisa coexistir com os avanços científicos, né? Então, mais recentemente, agora em 2018, o Gil ele vai fazer uma releitura da canção pela internet, né? Então ele vai, da mesma forma que ele fez em 96, ele vai também lançar essa canção pela internet, né? Nesse caso agora pelo YouTube, né? Coloca para transmissão ao vivo no canal dele e coloca como faixa bônus também do disco Ok, Ok, Ok, que é um disco de 2018, né? Só que nessa releitura pela internet, ele faz é um teor um pouco mais crítico do que ele tinha feito nos anos 90, né? Quer dizer, anos 90 era aquela questão da explosão da internet, a tecnologia surgindo, né? A acessibilidade, a tecnologia da internet, na verdade, já existe desde os anos 60, mas era muito restrita aos ciclos militares, aos ciclos acadêmicos. Então, a partir dos anos 90 que começa... Popularização. Isso, uma popularização maior da internet, né? Ela começa a ser o advento da internet comercial. E então nos anos 90 havia uma empolgação muito grande, tal, você fazer o seu próprio website, colocar isso, se comunicar por e-mail, então era uma novidade muito grande na época, né? E já agora em 2018, que é quando ele lança essa canção, você tem a internet já está mais consolidada, mas ao mesmo tempo você tem elementos ali de que não são tão construtivos assim, né? Então ele fala que a internet ela virou uma espécie de pandemônio, porque existe um narcisismo muito grande, uma questão individualista muito grande, né? E que muitas vezes dá vazão até a discursos de ódio, né? É muito comum isso hoje em dia em redes sociais, né? Em outros canais do tipo, você dá, às vezes, um discurso que você é um discurso inconsequente que você tinha em certos círculos, que não tinha uma repercussão maior, mas que passam a ter uma grande repercussão através de uma postagem que você faça, né? E hoje em dia você tem propagação de fake news, então você é um lado mais sombrio da internet, né, Fabrício? É engraçado que a gente tem aí, você vê que o Gil está tão aberto ao entendimento dos fenômenos, porque nos anos 90 você tem o encantamento com a descoberta e a revolução que aquele tipo de descoberta no campo telemático, no campo das transmissões por satélite e tal, e depois com a questão do e-mail, das possibilidades da criação de websites, blogs e tudo mais, vlogs e tudo mais, e chegando assim a esse encantamento. Mas Gil se permite tanto o encantamento quanto a crítica quando ele chega em 2018 e lá no Ok, Ok, Ok, que é um disco, diga-se de passagem, recheado de afetos, é um disco de afetos, né? E corroborando com isso que você está dizendo, Ok, Ok, Ok, que é a canção homônima do disco, as pessoas pedem, ele fala sobre uma certa cobrança, sobre ter que se posicionar diante da realidade que a gente vive. Mas assim... Para o nosso tema, esse certo, entre aspas, desencanto que há com a consequência da descoberta é curioso de perceber, né? É Gil se reconhecendo, eu me permito descobrir a ferramenta e vislumbrar, imaginar, tentar construir um cenário futuro. E agora, 22 anos depois, é o Gil se permitindo também ter uma afeição crítica do resultado do uso dessas ferramentas, né? A gente tem esse contexto todo, né? Estou preso na rede que nem peixe pescado, é zap zap, como ele fala, é Instagram, é tudo bem bolado, o pensamento é nuvem. Olha só, o pensamento você armazena num lugar etéreo, digamos assim, né? Tá dentro de um servidor em termos físicos, se a gente for imaginar, mas o pensamento é nuvem. É uma coisa, uma provocação até etérea, intangível, né? Então, é bem curiosa essa observação e essa percepção crítica e até irônica também da, do que nos transformamos, né, com o uso das ferramentas. Né? Não, sem dúvida, né? Outra provocação que ele fala é, né, aguarda, o monge do convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone, né? Ou seja, que provocação é essa, né? Que, qual o papel da tecnologia com certas situações que até então eram divinas, né? As novas tecnologias de comunicação ao alcance de todos no smartphone, sobretudo, né? Porque o smartphone hoje é um mini computador, né? Em tamanho, mas em capacidades absurdas de compartilhamento, de flagrante do instante, né? Porque hoje todo mundo tem uma câmera que pode flagrar, tanto fotográfica como em forma de vídeo, né? Os instantes e repercutir, né? O próprio conceito de furo jornalístico muda, né? Porque o furo jornalístico, o furo das notícias, não é necessariamente a imprensa que detém, a imprensa hegemônica, mas sim um cidadão comum, né? Que compartilha arquivos com essa mesma imprensa hegemônica, porque a imprensa hegemônica não dá conta de cobrir essa pulverização da capacidade de registro, né? Que todo mundo tem. Então é bem curiosa mesmo essa relação. Bom, com isso a gente encerra o primeiro episódio do nosso podcast Gramofone, né? Podcast esse que é uma iniciativa da revista cultural Diversos Afins. Todas as canções que a gente citou ao longo do podcast, a gente incluiu numa lista, numa playlist do Spotify, e essa playlist vai estar disponível para vocês ouvirem as canções na descrição do episódio no seu agregador de podcast favorito. É isso, já agradecendo aos queridos ouvintes aí, e dizer que a revista Diversos Afins, ela nasce em 2006, né, com o propósito de divulgar expressões que na esteira desse progresso tecnológico eram até então, até certo ponto, desconhecidas, né, do grande público e tudo mais. Então a gente tem cadernos dedicados à literatura, à música, que é o próprio Gramofone que deu origem a esse podcast aqui, cinema, teatro, né? Exposição de artes visuais como fotografia e artes plásticas em geral, né? Então a gente tem sempre esse objetivo de divulgar a cultura como mídia independente, né? Um projeto independente e que está dentro dessa grande rede aí falada por Gil, né? E quem quiser acessar o nosso site para conhecer melhor o nosso trabalho, quem não conhece, por exemplo, vai lá no diversosafins.com.br. Um abraço grande a todos aí. Grande abraço, a gente se vê na próxima edição do podcast Gramofone. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br.